Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui na... Ela tem que falar com aquela voz de, sei lá, o X, como é que seria o nome da gente em linguagens galácticas, né? Porque tem que ter esse negócio do nome, né? Galáctico do Manel, né? Isso tudo. Aqueles X68. X6847B é o nome do Manel, né? Galáctico. Porque tem que ter, mas muita gente, mano, na galáxia, mano. Tu sabe que a filha do Elon Musk, ela tem um nome desses, né? Aí com uma abreviação zona doideira ali. Eu vi isso daí. Mas eu acho putaria, mano. Eu acho putaria porque o Elon Musk, né? Ele coloca o nome da filha dele de X36879YZXT. Aí os caras lá no colégio, mano, quando ela entrar no colégio, mano, galera, né, mano, teu nome é muito difícil. Teu apelido vai ser, sei lá, Carminha. Aí pronto, mano, o nome da menina fica Carminha a vida todinha, mano. É, Carminha, não sei. Ah, mas desse jeito. Aí, ó, o Bruno Lula tá dizendo aqui, ó. O nome do Manel Galáctico é o CHYI. FRUDUS2424. Putaria, mano. Júlio não, César, não, apelido do Manel vai ser o X9. X9. Porque o Manel é um dos primeiros a... O Manel vai ser um dos primeiros a ir pro espaço, né? Aí os caras botam, né, o X9, né? E agora, hoje, mano, a gente vai falar sobre um pouquinho, né, da história dos Anunnakis, né, mano? Os Anunnakis, não sabe quem é, mano? Quem é isso? Anunnakis, vamos contar a história deles agora, mano. Os caras que criaram a raça humana. Ao vivo, né? aquele filme do... Que no final do filme aparece o Alien. Ih, tu assistiu, foi, mano, esse aí. É esse aí? Como é, mano? No final do filme aparece um alien. É, aparece um alienígenazão que engole o cara lá, ele fica assim, lutando com o bicho, meu Deus, aí fica assim, naquela portão. Naquela porta, é um big grandão. É, o Star Wars, né, não, esse filme aí. Engenheiros, mano, não? Os engenheiros. Não, mano. É o nome. Ele tem até um Android lá, mano. Um Android Lourinho. É, Lourinho. Prometheus, o nome do filme. Prometheus. Qual é o nome, macho? Ele um Android Lourinho. Prometheus, baita. Ele é meio suspeito. Ele é duvidoso. Os caras aqui nos comentários agora. Prometheus, baita. Pronto, é isso aí. Prometeu, é assim mesmo. Android Loirinha foi foda, viu? Mas é isso aí mesmo, prometeu, Zanzinho. A gente vai contar as histórias dos Anunnakis, mas primeiro você vai se inscrever aí no canal, né? Seguir as nossas redes sociais aí, né? Arroba Azileitor no Twitter e arroba Azileitor no Instagram. E, né, a gente vai começar a fazer umas coisinhas diferentes, né? Todo diferentão, galera. Né? Galera acertou, eu prometeu. As lives do Manel estão acontecendo na Twitch, né, Manel? Vai ter live hoje, Manel, aí? Na Twitona aí? Hoje não. Prometeu. Hoje não, né? Hoje o cara tá puto. Prometeu, animal. Eu estava ganhando. Prometeu, cavalo. Os caras são a audiência foda, qualificada do programa, né, mano? Os caras não perdem uma. Putaria, né? Vamos ler aqui mais algumas mensagens, né? Pra gente terminar aqui o esquenta, né? E a gente ir pro cast aí. Tiago Carvalho, Manel foi abduzido pela nave espaço sideral chamada Y-Pioca. Pioca. Aí sim, né, mas... Ei, galera, pera só, eu tô só comprando uma canja aqui, viu? Delivery. Gabriel Souza, Manel foi abduzido pela nave espacial chamada Portão Preto. Aí sim, é, né, é mano? É verdade, o Manel, toda vida que passa nessa nave mãe aí, mano, o bicho volta liso 3 dias nave depois. Mãe. Esquentamento nas partes baixas, né? Ei, mano, deixa eu dizer uma. Vocês viram o vídeo aí que tá rolando aí na internet sobre uns raios de luz passando no céu? Como é que é? Ouviu, mano? Eu vi, mano. Como é que é esse raio de luz aí, Manel? Tu não viu, não? Pera aí que eu vou mostrar. Enquanto o Manel aí, procura aí os raios de luz do céu. O Manel arranja a canja deles, né? O cara disse aqui, bota ó. Aí, Manel tem aí, um nome aí. Galáctico raios, de... Raios que passa... Raios de luz no... De luz... Raios de luz em... Nos estados. Nos estados? Já... Não é nos Estados Unidos, não, mano. Não, mas foi aqui. Passou por aqui, no Brasil. Gabriel Souza, o nome do Manel Galáctico é o Manel 2469. Vixe, Manel. Juventude do Manel. Luiz Cláudio, salve aí para Sobral. Esse raio de luz aí, esse raio de luz é o Starlink do Elon Musk, animal. Os caras aí, a audiência, mano, zona, vocês né? Vocês viram... Vocês viram esse negócio aí do Elon Muskzão, da internet via satélite? Via satélite aí, mano. Ah, será que aí dá certo, hein? O cara vai ter que fazer o quê, mano? Tem que assinar o pacote do Elon Musk, o cara pacotão tem que comprar de 200 gigas. O cara tem que comprar uma peça aí, que a peça é $50. Xiii. E depois o cara... É, mano, o negócio é um doideiro. Será que depois vai vender no... Paga a... Será que vai vender no AliExpress a versão pirata lá da... Piratão, ah. Com certeza. Aí é mais barato, né? Pro cara comprar, mano. Porque $50 aí não dá não, viu? $50 é $50, né? Ah, mas não é essa porcaria aqui desses. Mas não? Desses. Acho, então mas é o seguinte. Tu sabe que não é, mano. Tu não tá. Ah, mas eles querem abafar o caso, mano, dizendo que é esses. Ixi. Esses satélites aí, macho. Deve só ter sido um ETzão que passou aí voado. Galera fica Aí, como o Elon Musk, ele bicho tem um. Ele é gabaritado já no assunto, né? Os caras já metem logo o nome dele no meio, né, mano? Pra abafar o caso, né? Pois é, mano. É isso aí, foi uma assim parada que vira, errada, que apareceu. E é assim que vira o mundo, né, Manel? Aqui, ó. Pode procurar aí, ó. Ah, vamos deixar os raiozão de lado, mano. Porque o assunto hoje é dos anunnakizão e a gente vai contar a verdade. O assunto hoje é polêmico. Sobre a planeta Terra, mano. A verdade, ó, mano. Eita porra, mano. Tudo começa nos Sumérios, lá nos anos 4000 antes de Cristo, mano. Ixi, Maria. Os caras que criam a história, né, mano? Bota o ano lá. Lá pra trás mesmo, só pra ninguém realmente, pra ninguém confirmar a história, né, mano? Os cabistiques é de uma vez, né, mano? 4000 antes de Cristo, e tinha uma civilização chamada dos Sumérios, né? Que eu sempre confundo com os caras do Conan, né? Os caras ali, a Siméria, né? Os caras do Conan. Os caras do Conan. Os caras tudo musculoso, né? Espada na mão. O cara já imagina o começo dessa era, uma música zona com os tambor tomando, né? E aí, macho, esses sumérios aí, eles eram a civilização mais avançada da época, né? Eles tinham lá coisa de agricultura lá e tal, matemática, medicina, tudo lá era avançado, né, deles. E aí, macho, esses bichos trabalhavam com couro, né? Devia ser o produto mais vendido da época, né? Ah, tem aqui, né? Uma, sei lá, uma... Corozinho, bolsa de couro. Corozinho. Corinho, né? Aí, mas... Corozinho de leve. O que é que acontece? Os caras descobriram 14 tábuas que conta a história desses sumérios, né? Que é aquela... Descobriram aonde, mas isso aí? Descobriram, mano, na região do Iraque lá. Aí tem as tábuazonas, umas tábuazonas de pedra lá. Aí escrita lá com o alfabeto cuneiforme, que é aqueles que é tipo uns desenhozinhos, né? Cuneiforme, olha. O Iraque aí foi esticado, né? E esse bicho, é... Se Eu achar, não sei nem, né, como é que os americanos entraram lá, né? Então tudo em guerra. Não é isso, mas... Putaria, viu, mano? Mas deve ter sido na época que não tava em guerra, né, e tal. Na época do... O Rambo 2, né? Que eles ainda eram amigos. Na época do Saddam, Paz e Amor, né? Porque o... Não é o Rambo 2, não, né? O Rambo 3 ali, que o Rambo era amigo dos iraquianos, né? Futário. Aí, mancho, os caras descobriram essa tábua, né? E eles... É, aqueles caras que decifram linguagens, né? E tudo mais. Eles foram lá e tentaram... traduzir as tábuas, né? Não sei como também, né? Porque um alfabeto ali que ninguém conhece, né? Os caras devem olhar assim um desenho de um sei lá, um cara com um martelo na mão aí. Ah, esse bicho aí deve tá trabalhando, não sei o quê. Deve ser assim, né? Tá, a tradução dele. Tava caçando, né? Tava caçando a comida, o almoço. Pois é. E aí, macho, os caras escreveram. Teve um autor de livros lá, o Zecarias Sitchin. É o nome do cara. Zecarias. O cara é Zacarias, o cara já começa a achar graça. O cara já acha. Tá bem na mente do cara, né, mano? Zacarias. O Zacarias não, né? Cientista com peruca ali. E ele dando aquela risadazinha fina. Como é, mano? A risada do Zaca aí. Fala aí, mano. Do quem? Do Zaca? Ai, é, mano, Zacarias. É, mano. Fala, mas, o Didi. E eu sei o Didi, fazer a toada da sabe, Zacarias, a risada do Zacarias. Tu não imitava, mano, no Natal, mano. Tô... É, mano. Com sucesso, mano. Tô de macacão ali, imitando o Zacarias. Faz aí só os olhos, né? Faz aí só o... Faz só o Didi, mano. O Didi. Vai lá. O Didi. Aí dele. Tá se esforçando, não, mano. Ele tá se esforçando. É, ele tá fazendo o mínimo. Está só no mínimo. Aí esse cara, mano, o Zacariasão, ele escreveu um livro contando a história, mano, do Silmérios. E o livro se chama As Crônicas da Terra, volume 1, volume 2, volume 3. É, mano, qual era o pegou tamanho vendeu, dessas, né, tábuas aí? Acha aquelas colunas. Tem aquelas colunas gregas, né? Que é bem grandona, as bichas. Porque tu falou tábua, mas imaginei que fosse uma tábua mais ou menos assim, mas sei lá, 14 tábuas dariam 14 páginas, 28 páginas. É. E o cara escreveu 3 volumes, mano, de livro, é coisa. E ainda, né, tem, mano, o cara bota as fotos na internet das tábuas do negócio aí, dos Anunnakis. Aí tem umas tábuas que estão quebradas no meio e não tá completa e tudo. Aí o cara deve ter dado, né, uma liberdadezinha poética, né? Lê ali, ó. O comentário do Júlio César ali, lê ali, ó. Ok. Como é? ETzão errou o retorno e veio parar na terra. É isso? Não, bom, de baixo, o último. De baixo, cadê? O último. Cadê? A guerra A não, guerra do Iraque filho, foi não, pra... Já pensou que é o mundo esse, pá? Tu não é isso, não é, mano. Mano. É porque o Joel é mais lê engraçado. Essa merda aí, mano. O cara começa a ler, não é esse não, né? Aí o cara vai... É esse aí, é do... Meia hora o cara fala... É essa merda aí. Cadê, meu, de baixo? Presta atenção, mano. O Bruno Lula. Ah, não, Júlio César, né? Tu disse. Didi! É, cadê? Cadê? Mano, bota aí no Skype, mano. Copia e cola aí no Skype. É a mensagem do... Não, tá aqui, o Júlio César. Neto interessado no tamanho da madeira. Esses bichos são homossexuais, viu? O cara para o cash pra... Ué, mano. Bora. Putaria, viu, mano? E aí, o que é que acontece? A história, mano, contava, na verdade, que os Anunnakis, eles eram do planeta chamado Nibiru. Vixe Maria, mano. Agora lascou. Agora interessou, né? Agora o pessoal tá... ligando os pontos aí. E o Nibiru, pra quem não conhece, dizem que é o planeta que o nosso sistema solar, né? Ele tem os nove planetas. É nove planetas, né, mano? Cara, esqueceu a quantidade de planetas, né? Acabou todo matemático, né? E diziam que existia... Diziam que existia um planeta a mais... Que ele tinha, né, a rotação dele ao redor do Sol era diferente, né? E que esse planeta é o planeta Nibiru, que é onde os Anunnakizão vivem, né? E as tábuas, mas elas dizem, a história é doideira, mas diziam que há 450 milhões de anos atrás, no lugar onde hoje era a Terra, existia outro planeta que era o planeta chamado Tiamat. Vixe Maria, mano, só os nomezão doideira. Os caras só escolheram nomes de impacto, né? Pra acompanhar a mitologia. Não é, mano? Tiamat, ô, Manel. Imagina, Manel, se nosso planeta fosse. Porque Terra é meio paia, né, mano? Terra, não sei o que. Terra é paia. Se tivesse uma votação, eu votava em Tiamat. Meu planeta se chama Tiamat. Vixe Maria, mano. Muito mais massa. Tiamate. Mas Nibiru também, mano, fica massa. E aí dizem que as luas de Nibiru se chocaram com o planeta Terra, né? Que era Tiamate na época, né? Aí o planeta Tiamate se dividiu em dois, né? Aí uma dessas partes se tornou a Terra e a outra parte se tornou a Lua. Aí é por isso que a galera diz que... A galera, né? Onde é que foi? Peraí, mano. Então a Lua fazia parte da Terra. É, a Lua era um pedaço da Terra. Aí veio... lascando tudo. A pedrazona de Nibiru. Aí, bum! Lascou todo mundo. Aí dividiu o planeta Terra em dois. Aí um se tornou todo mundo quem? Mas não tinha ninguém lá não, né? Tinha não. Por enquanto tinha não. Era lascando logo tudo, né? Aí, mas um se tornou a Lua, né? Outro se tornou a Terra, né? Como a gente conhece hoje. E aí dizem os cientistas que a prova disso daí é que existe um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter que é das pedras que seria a Terra, né? Seria a nossa Terra, né? Tem um cinturão de pedras lá nessa entre Júpiter e Marte, que teoricamente seria os restos mortais, né, do planeta Tiamatzão. Deve ser verdade, né, mas isso aí, os caras... Deve ser, mano. O cara não inventa essa porrada de nome legal na doida, não, mano. Ué, mas... nome legal. Aí, a rotatória do planeta ao redor do Sol, do Nibiru, ela é diferente da Terra. E dizem os cientistas que Nibiru fica por detrás do Sol. Nibiru fica por detrás do Sol. Aí tem outros cientistas que dizem assim, mano, não tem como não, porque se o planeta ficasse detrás do Sol, ainda dava pra ver. Como é que aí dá pra ver, mano? O planeta, mano, tá de trás do sol. Eu, mano, acho que não dava pra ver, é, exatamente. Mas atrás do sol ali, pegou os caras, viu? É, mano. E aí, mano, os caras... É, hoje em dia, eles chamam esse planeta Nibiru de Planeta X, ó. Já é isso aí, mas esse nome mó paia, mano. Os caras assistiram a chuva, não, aí que era... Planeta X, mano, tem que ver quando foi que descobriram isso aí, mano. Se for nos anos 80, é um nome de planeta massa, mano. É de se convir, né? Planeta X. Planeta X. Planeta X. Agora, se fosse nos anos 99, né? Sei lá. Os caras assistiram Planeta Xuxa e não, mas Planeta X, né? Mó paia, mano. É isso aí. Gabriel pensando Souza, pelo lado da Xuxa, é paia mesmo, viu, mano? Gabriel Souza, Joel tá parecendo aqueles professores dando palestra. O cara todo palestrante, né? Falando dos Nibirus. O cara puto, né? Porque estão tendo que aprender alguma coisa aí no programa. Gabriel Souza, né? Tá aluno exemplar aí. E o Manel todo aluno bagunceiro. Isso aí é verdade, é, né, mano? A síntese da sala de aula. E né, o assunto só pra ficar fuleirando, mano. Aí o que acontece? Começou as expedições, mano, pra esse planeta aí, mano, pra tentar saber, né? Os Nibirus queriam saber que diabo de planeta é esse, né? Que se chocou ali com o planeta deles, lá. Aí, mas o planeta Terra, né? Tiamat ali começou a ganhar forma, né? E começou a se desenvolver, né? E tudo mais. E aí virou a Terra como a gente conhece, né? E aí, mano, os Anunnakis, com esse impacto aí que teve no planeta, eles começaram a ver que o planeta deles lá começou a atmosfera começou a ficar destruída, o planeta começou a ficar todo fuleiradozão por causa do impactozão que foi muito grande. E aí os caras decidiram, vixe, mano, a gente tem que bolar um plano aqui pra, né, tentar salvar a nossa raça, mas... Aí os caras começaram a trabalhar, né? Lá no planetazão Nibiru. Ah, mas a gente tem que salvar ali o nosso planeta e tudo mais. E aí os caras, eles... Nesse choque aí que teve contra a Terra, alguns DNAs desse planeta vieram pro planeta Tiamat, né? Que é a Terra. Aí foi que quando começou a se desenvolver a vida na Terra, né? Dizem eles, né? Na tabuzona lá. Tabozonas, então, os Anunnakis, eles já têm 4 mil anos de vantagem aí em cima do Nego, né? Não, 4 não, porque essa história aconteceu há 450 milhões de anos. Então, já tem bem um... Eles já têm anos aí de experiência, mas... 450 milhões, mano? 450 milhões. Eu pensei que ainda era nos 4 mil do comecinho ali, mano. Aí, mas... O que é que acontece? A tecnologia deles, de Nibiru, era uma tecnologia que eles precisavam de um certo material lá. É, amor, vai dar 40 mesmo assim. É isso, mano. Puta essa merda. Mano, é um baitola, mano. Eu aí, fechando as contas da bodega no meio do programa. Que pare. Aí, mano, o que é que os Anunnakis eles precisavam? Eles precisavam de ouro pra poder fazer os estudos dele. Aí pra sim, né? Olha aí, ó. Até na mão dos Anunnakis, mano, tem que ter um ourozinho, né, então. Tem que melar a mão dos Anunnakis. Rapaz, eu quero salvar o meu planeta, pra pôr mele minha mão aqui, menino. Que aqui é assim. Porque eles são Anunnakis, mas não são besta, né? Aí, bicho, o que acontece? Lá no planeta deles, que é Nibiru, tinha pouco ouro, né? Porque eles já usaram o ouro todinho ali do planeta. Aí eles mandaram a sonda zona lá, né, pra Terra. Aí viram, rapaz, mas a Terra tá cheia de ouro, mano. Vamos pra lá agora, ó. Aí começou a expedição, mano, lá pros caras fazerem lá. O Anu, que era o rei dos Anunnakis, ele tinha dois filhos lá, o Enki e o Enlil. Aí, mas esses bichos foi que fizeram a primeira... Diz as tábuas, né? O cara sempre tem que dizer isso, né? Que os caras ali levam ao pé da letra. Os caras acreditam mesmo nessa porra, né? Não, foi verdade. Tem que saber a questão das tábuas. Aí, mas eles fizeram junto a primeira expedição lá, pra chegar à Terra, né? O Enki, ele era um cara mais assim da ação, né? Ele é que ia pra cima ali. Não, mas eu vou. Batia no peito, né? Sou eu que vou andar nessa porra, nessa nave. Tá? O bicho era um vida louca. Quem foi que bateu no peito aí? O Enkizão. Tarzan. E o Enlil, macho, ele era um cara mais assim da administração, né? Da burocracia. Rapaz, isso aí não ia dar certo, não sei o quê. Ficar dizendo essas putarias, né? O Enki, ele dizia, não, mano, tem uma nave aqui que dá pra ir pra Terra. Aí dizia, rapaz, isso aí não ia dar certo, não. Vai dar certo, não, isso aí. Pode botar aí, que não ia dar certo. Sua nave ficava aqui, tudo puto. Fui eu que criei, dá pra nós voltar, né? Aí, mas os caras lá, eles foram pra Terra, né, pra extrair ouro. Aí eles conseguiram achar umas pepitas zona de ouro, né, tudo lá. Eita! Aí teve aquela festa dos Anunnakis, né, todo mundo sem roupa. Né? Encontramos peitos de ouro, né? O cara encontrou peitos de ouro, né, todo feliz. É. Os o Manel aí, feliz, bicho, né? Assistiu o documentário errado, né, dos Anunnakis. Peito de ouro, já vê. Putaria, mano. Putaria, viu, mano? Aí, mano, o que é que aconteceu, mano? Eles mandaram uma raça lá, que era uma raça que era escravizada pelo povo Anunnaki, né, que era os Ididi. Ididi, mano, o nome do... Da raça, só podia ter escravizado mesmo. Ididi. Eram os gigantes, mano. O pobre rei dos Ididis, né? Eles mandavam lá os Ididi, né, mano, manda esses baitolas aí tudo aí pra terra aí, pra extrair ouro, mano. Aí os Ididi foram lá, né, extraíram ouro, né, lá com trabalho escravo, né, dos Ididi. Aí os caras extraindo ourozão lá. Só que os Anunnaki não... Mas tu sabe um ponto fraco aí dos Anunnakis, mano? É. Porque os caras eram uma civilização milenar, os caras tinham nave espacial, sondas exploratórias, mas os caras não tinham robô, mas já bem isso aí, pra botar os robôs dos Ididi pra trabalhar. É por isso, mano, que a teoria do Manel, mano, que o patrão bom vai salvar, que o empresário vai salvar o mundo, mas não dá certo, porque até usar no NAC, mano. Os caras tinham tudo e tal, ouro, inteligência, mas os caras ainda mantinham os escravos ali só pra tirar uma onda, mano. Então isso aí é prova que o empresário nunca vai abandonar ali o empregado. Aí o que acontece? Os Ididi, né, trabalharam ali porrada de séculos, né, lá pra extraindo ouro lá pelos Anunnaki. Os caras raputos, né? Ganharam salário no mínimo, hein, os indígenas. Os caras fazendo o mínimo. Era comendo só um pãozinho com mortandela, né, de tarde. Pãozinho com salsicha. Os caras raputos, puto, né? Igual o sanduíche aí, do PT. O cara tem que meter no meio, né, mano? PTzão. É pra tu ver, mano, que isso é história, mano. Os ciclos se repetem, né? Eu aposto que vai ter, mano, um Ididi ali, mano, sem um dedo, que vai libertar o povo e conquistar a galáxia ali, mano. Presta atenção na história, mano. Vai chegar exatamente isso, velho. Os caras ali estavam putos já lá. Na Terra, porra, mas a gente já tá aqui. Tá aqui trabalhando esses Anunnaki aí na vida boa, com ouro, não sei o quê. Aí, mancha, eles fizeram uma fortaleza zona perto onde eles estavam trabalhando. Aí pararam de trabalhar, né? Os caras pararam de trabalhar e planejaram assim, rapaz, quando os Anunnaki vieram descer aqui, Mete a sola, né? Que... Aí os caras pararam de trabalhar. Aí o cara lá, Anunnaki, né? Foi bater as contas ali, né? Do negócio. Rapaz, tá batendo. Como é que pode? Ano passado ali, no mês passado, extraíram 5 toneladas de ouro. Nesse mês agora só foi um e meio. Já é isso, mano. Pode não, patrão. Não sei o quê. Os caras mandaram a nave lá pra verificar lá o local, se os caras estavam trabalhando. Quando a nave desceu, mano, que o gerente desceu da nave, todo mundo, agora é pé, menino, bora, agora é chibata. Começou um quebra-pauzão doideira, mano. Quebra-pauzão doideira entre os Idid e os Anunnakis, mano. Os caras lá tudo. Meia pra 20, o gerente Anunnaki comeu sozinho, foi. Só que aí, macho, a força dos Anunnaki era muito maior, né? Porque esses bichos tinham arma laser, né? Chegavam logo. Matando todo mundo. Só fritando a galera. Aí, macho. Os Idid, eles fugiram. Os que sobraram, né? Pelo menos. Eles fugiram do canto e nunca mais voltaram, menino. E dizem que até hoje existe Idid aí andando pelo meio do mundo. Esses bichos não são bichos que eles não gostam de trabalhar, né? Os bichos estão tudo escondidos, né? Putaria, mano. Aí dizem as línguas, né? Dizem as tábuas, na verdade, né? As línguas, putaria. Dizem as tábuas que o povo Idid pegou uma das naves lá que tava sobrando lá dos Anunnaki. Vamos embora, galera. Deixaram a nave lá dando bobeira, os bichos levaram. Galera, parece os dois caras da moto, né? Pegaram ali a nave e foi embora. Dois Idid deve ter uma piada Anunnaki. Os Anunnaki assim. Rapaz, mas se tu vê dois Idid numa moto, pode sair correndo. A rede social dos Anunnaki, né? Os caras botam nessa parada aí. Dois Idid numa moto e um Anunnaki com a mão no peito, assim. Putaria, aí teve uma parte que diz as tábuas que teve uma parte que fugiu e foi pra Marte pra viver lá nos esgotos de Marte. E onde é que tá essas tábuas, mano? Que putaria é? Foram encontradas lá no Iraque. Não, mas aonde? Tava tá onde? É lá tava no Iraque. No palácio do Saddam, mano. O cara lá tem tudo lá guardado. Uma parte tá em Marte, né, dos Idides. Aí dizem que é aquele povo que vive escondido, né, nos buracos de Marte, né, que dizem que tem um povo escondido, né, nas cavernas de Marte, né. Os caras dizem que são os Ididzão lá, que estão lá, festejando, né. Os que sobraram, né, pelo menos. Festejando a liberdade. E aí teve uma parcela... Milhões de anos pra cá, mano, a raça deles já devia estar desenvolvida. Não? Os caras se multiplicaram ali. Os caras devem viver hoje puto, mas por causa dessa putaria hoje. Deve se lembrar até hoje, rapaz, naquele dia que a gente meteu a chibata, mas morreu muita gente. O gerente. Puta que pariu. Meteu a pena o gerente. Pobre rei do gerente, saiu caxingando. Os caras estão morrendo de rir aqui. Bruno Lula, Joel é cientista da NASA e ainda falam que ele só fez até a quinta série. Olha aí, velho. A internet aí salvando o cara. O Pedro Dragonblade, como chama quem nasce em Nibiru? Deve ser nibiruense, né? Nibiruano, né? Nibiruanos. Nibiru parece nome de cidade do interior de São Paulo, né? Eu falei de Nibiru e tal. A 200 quilômetros, vire à direita para entrar em Nibiru. Nibiru. Parece nome de cidade do interior de São Paulo mesmo. Putaria, viu? DVD tretas. Manel foi pro banheiro sem pedir a permissão do professor Joel. Então, Manel é bicho todo paderneiro. Manda o Gabriel Souza aqui, mandou um negócio aqui interessante. Aqui. Mandem o PDF dessa tábua aí pra gente ler. Deve ter na internet, né, velho? Fábio Medrado, concordo com o Manel. Essas tábuas estão muito de queixo. É, mano, legal é o comentário do Koala. Os ID fugiram, mas estão tudo liso e sem FGTS. Aí, os Anunnak não saíram por baixo. Os Anunnak ali lascando ali os ID. Rapaz, você não tem mais INSS não, viu, bichão? É os ID de lá tudo triste, né? Porra, INSS. Os ID de puto, né? Que passaram 30 anos pagando essa porra e não se aposentar. É por isso que eu digo que a história se repete, mano. Aí, mano. Putaria, viu? Superchat. Superchatzão. Pera aí que deu uma... coisada aqui. Alô, alô. O superchat foi tão pesado que o bicho deu uma travada. Travou, foi tão... Superchat do Caio Almeida, R$5. Diz a lenda que o lendário Idide do Bucho Quebrado vive em Fortaleza, no Ceará, disfarçado, hein? Rapaz, mas essa história aí tá meio estranha. Tá tendo aí o Manel aí, tá dizendo aí que... negócio de luzes no espaço, né, mano? O bicho tá meio suspeito aí, ó, a cara dele. Pode ser eles voltando, hein? Vieram resgatar o Indígena de Fortaleza. Tiago Bodão, só os Indígena na fila do seguro-desemprego galáctico. O Sim, né, deles lá. Indo pedir o Sim galáctico. Ô, putaria, viu, macho? Continuando a história, o que foi que aconteceu? Com essa derrota aí dos Idid, mano, os Anunnakis, eles ficaram sem escravo, né? Pra minerar ouro. Pô, mano, vai ser a gente mesmo que vai ter que trabalhar, mano, os Anunnakis falando, né? Não, não vou pegar naquelas enxadas, não. Tem nem perigo, mano. Os caras... É, mano, assim. Isso aí, mano, eu aposto que vai aparecer um Idid Manel, mano. Baba ovo dos Anunnakis e vai... colar alguma solução aí. Ah, vai lá. Aí, tá saindo áudio não, mano. Tá mudo aí. Vixe, Maria. Cadê, Manel? Cortaram o microfone do Manel. Aí o bicho tava bagunçando demais. Tá baixo aí, Manel. É isso aí, Manel. Aumenta o volume, mano. Isso aí. Tá bem aí. Ele só tá mexendo só os beiços, mano. Não tá saindo nem som, mano. Ele não tá falando não, mas tá fazendo isso aí só pra tu pensar que tá sem áudio lá. Lá, continua a história aí, mano. Foi aconteceu o Anu, né, que era o rei dos Anunnakis, ele pediu pro filho dele, né, o filho dele lá que era o burocratazão, né, o cara lá dos estudos, né, o que estudou. O filho que estudou, né? O outro era da porradaria, né? O outro era fazendeiro, né? O filho que estudou, ele pediu pra ele, rapaz, tu tem que criar aí uma raça aí pra... com teus estudos aí. Tu tem que criar uma raça ali pra servir de escravos da gente, mano. Escravo. Escravozão, ó. Eita, menino. Vamos ser nossos escravos. A minerar o ouro ali da terra ali. Porque não tem condição da gente ir trabalhar lá não, meu. Muito trabalho. Tem que botar os escravos lá. É, mas tu sabe outro ponto curioso, mano. Que vai contra a teoria do Manel, do empresário salvador da humanidade, mano. É. Que desde que a humanidade é a humanidade, mano, desde o tempo dos Anunnaki, mano, o cara que é rico, ele não trabalha, né? Ele sempre tem alguém trabalhando pra ele, mano. É o Egito antigo ali. Alô? É as. viado. Um anel aí. As grandes navegações e tal, era industrial até agora, mano. Eu acho que é por isso, mano, que não tem perigo de ter a revolução das máquinas. Porque a turma sempre prefere ter algum trouxa trabalhando pra ele. Alô, alô. Pois é, né? Agora voltou, né? Agora voltou. Aí, mas foi o que aconteceu. O cara que era cientista, né? O filho do rei Anunnaki. Ele era bom, mano. Esse negócio aí de criar raças, né? E não sei o quê. Ele era um cientista. Engenharia genética. Foi ele aí que ele... criou os reptilianos. Foi o Mahoman. Os Anunnaki. Ele pegou, mano, um óvulo de... Ele trabalhava com macacos, né? Trabalhava com macacos, é putaria. Ei, mano, tô todo cientista de respeito, mas tem um macaco de estimação, mano. Aí, mano, ele pegou assim. Aí, não, vou pegar galera, aqui um... Eu tô providenciando aí comprar um furão, hein? Já veio. Furão, mano? Aí você furão putaria, é mil pilas, vou comprar. R$1.000, mano? É doido. Mil pilas. Não tem um grupo não de adoção de furão não. Grupozão do Facebook, adoção de furões Fortaleza. Olha aí, tá desse tema. É mesmo, porque eu não pensei nisso antes, mano. Aí, mano, o que foi que o cara fez? Ele pegou um óvulo de uma macaca fêmea, né? E pegou ali um esperma dos Anunnakis e juntou pra criar um novo ser humano, né? Aí ele pegou... Ei, mano, será que a história foi essa mesmo, mano? Rapaz... Porque pode ser que os caras tenham chegado lá, então será assim... Eu até entendi. Ei, mano, como é que o esperma aqui do Anunnaki foi parar no óvulo da macaca? A macaca toda apaixonada ali. É, rapaz, é ciência aí, mano. Ciência... Os caras que tá certo. Os caras tudo rapaz, mano. O cara é foda mesmo. É, mano, parece aquelas coisas que o cara mostra uma pintura medieval, né? Aí o cara, vixe, mano, o filho lá do rei Anunnaki, mano, sem querer engravidei aqui a macaca, mas não, mano, não dá pra botar isso aí nas tabuas, não, mano, vai queimar o filme aqui, aí, mano, pô, bota aí que eu peguei o esperma e tal e manipulei. Vamos pra lá, Rão. O Joel aqui, peraí. Não, ei, Joel, mandei aí o negócio das luzes, viu, pra vocês verem que o cast aí vai tá... Vai queimar nosso filme, né, mano? Os caras dizem. Aí o cara disse que foi inseminação artificial, né? A parada é dessa daí, né? Aí, tá mano. Junto, né? A gente acredita. E aí, mano, foi daí que surgiu o primeiro ser humano em carne e osso que eles fizeram, mano. E o nome desse ser humano era Adamo, Manel. Vixe, Maria. Bala, mano. Eita, porra, Adamo. Caralho, mano. Tá ligando os pontos aí, tu, Manel, mano. Tu entendeu? E o Manel não entendeu, mano. O bicho ainda tá na parte ali da macaca. Porra, passa a macaca. Bicho, ficou preso na parte da macaca. Aí, macho, o que é que aconteceu, mano? Eles criaram, mano, os Homo Sapiens, né? Que eles... Só que a primeira versão, né? A 1.0 lá, né? O beta, né? Eles eram inférteis, né? Os seres humanos, né? Eles não podiam se reproduzir, não. Aí, né? Como é que eles você sabe? Como é que eles sabiam disso, mano? Os caras eram eles que fizeram. Mano. Não era doido, não, mano. O cara tinha DNA lá, o microscópio. Aí, né, o cara lá que criou, mano, ele ficou maravilhado, ó. Ixi, mano, rapaz, mano. O negócio aqui foi bom, né? Essa história é mal contada, viu? Vou usar no Mike, que era todo fuleirazão. Aí, mas eles levaram, né, o pessoal pra trabalhar lá na terra, né, e tal. Pra extrair o ouro. Aí, macho, os caras ficaram com pena ali dos homens. Aí disseram, macho, esses bichos são gente boa. Mano. Vamos dar pelo menos conhecimento pra eles, mano, pra eles ficarem inteligentes aí, os pobrezinhos. Aí, mas eles trabalhavam na extração do ouro. Enquanto isso, os Anunnakis davam uns conhecimentos ali pros Homo sapiens lá. Isso aí, mano, foi um grande erro dos Anunnakis, mano. Porque depois, mano, a civilização terrestre foi uma das primeiras coisas, mano, que os impérios aprenderam, mano, que você não deve dar educação para a população, mano. Se você der educação, aí vocês vão ver o que é que aconteceu com os Anunnaki. Olha lá. Aí, mas começou a aumentar a carga de trabalho, né? Aí os Anunnakis disseram assim, né? O cientista lá, né? Dos Anunnakis. Ai, tá dando certo, não. Tá dando certo isso aí. Esses bichos estão muito doidos, né? Acho, toda vida eu tenho que construir mais ser humano, não sei o quê. Acho, então vamos fazer o seguinte. Vamos bolar aqui um esquema aqui pra esses bichos se reproduzir sozinhos, mano. Eles vão se reproduzir sozinhos aí, mano. Aí o que foi que aconteceu? O cientista chegou lá, né? Pegou o Adamo lá. Botou uma pizzazinha costela, na mulher. Né, tirou a costela, uma das costelas dele. Pegou o DNA. E criou a fêmea Homo sapiens. A primeira mulher. Olha, como era o nome da mulher? Não deram nome, não. Nas tábuas não tinha, não. Ah, tá aqui, ó. Vocês estão percebendo que o Gel tá com a tábua ali do lado, né? Uma vez ou outra ele olha pro lado assim. Tô com a pedra aqui do meu lado. Não tem aqui na tábua, não, tá vendo aí? Deixa eu consultar nas tábuas, né? Ele tá olhando pras tábuas do lado ali, ó. Puta aqui, o nome da mulher era Ninti, o nome da mulher. Era o Adamo e a Ninti. É mal pai, né? Não teve muito impacto, não, né? Esse nome. É, realmente. O nome não pegou o cara de surpresa, não. Aí, mano. Ei, não, tá bom. Começou a bagunça aqui. Eu pensava que era a Cleosvaldo. Aí, mano, vixe, mano. Aí ele levou lá a mulher pra lá, ó. Pro Adamo. Aí começaram a se reproduzir, né? Se reproduzir. Eita! Depois do trabalho, né? Não tinha televisão, né? Na época. Os caras não desenvolveram a televisão, aí cagou o pau, aí, mano. Aí, mano. Aí, mano, começou a meter em mola. Vixe, menina. A superpopulação aí, chegou. De repente, mano. Pedindo correndo pra todo lado. Aí, mano, no instante ali teve a superpopulação, mancha, ali do planeta Terra ali, né? Aí eles conheceram pela primeira vez a fome, né? Os caras ali comendo no planeta. Putaria, o negócio tava tão bom, mano, que o cientista foi pra Terra assim, aí o rei, né, dos Anunnakis pediu pra ele lá, mancha, aí dá uma olhada lá pra ver como é que tá a Terra lá, mano, porque tá mó putaria, o pessoal tá dizendo lá que tá putaria demais, mano. Aí o cientista foi lá pra Terra, né? Aí quando ele desceu com a nave lá, mano, o pessoal lá, os Homo sapiens foram receber eles, né, lá. E todo mundo cantando, né? Todo mundo cantando. Aí os Anunnakis que estavam lá, rapaz, que animado demais, mano. Tô doido. Aqui na Terra é bom demais, mano. Tem festa direto. É, os tipo cara... os gringos quando chegam aqui no carnaval, né? O cara que vem, vixe, meu irmão, todo mundo só de bermuda dançando, ó, o país aqui é massa demais. Aí, mano. Aí, de repente, mano, os caras olhavam assim, os Anunnaki voltando, né, pro planeta Nibiru. Macho, tu é doido, macho. A Terra é bom demais, mano. Tem água de coco, banho de piscina. Aí, macho, os Anunnaki ali já estavam na putaria também, mano. Já estavam começando a se reproduzir com as mulheres Homo sapiens lá, mano. E a mó putaria, os caras lá. Vixe, mano. Os caras acharam bom. Eita, deixa aí. Aí o rei chegou assim, né? Lá no castelo. Tomaram dele, uma cachaçinha, foi? passando assim o rei no castelo assim, aí vendo todo mundo alegre, né? Aí o rei chegou, rapaz, que putaria é essa aí? Aí todo mundo ficou calado. Não, mano, não sei o quê, porque os humanos estão lá na Terra. Mas eu não mandei vocês acabarem com esses bichos. Bicho puto, já morreu. O cara chegou lá e tava uma loucura. Olha os caras tudo... Já, véi. Chegou lá um bocado de Anunnaki nu dançando. Aí, bicho, os caras chegaram lá. Aí o cara, não, mas... Não tem que acabar com essa putaria aí, não tá vindo muito ouro pra cá, não. Tem que trazer mais ouro. Aí o rei chegou, mano, e mandou ali. Foi falar com o filho dele, que era o porradeiro. Tinha um cientista e o porradeiro. Aí chegou, rapaz, mandei acabar com esse pessoal. Não fizeram nada, esses baitola. Como é que pode? Aí o filho dele disse assim, rapaz, pô, deixa comigo aqui, bicho todo fortão, né, tal. Aí ele foi pra lá, mas... Bicho no estilo pro Fábio Bombar, né? Ele foi pra lá, mas descendo com a nave dele, trazendo logo um dilúviozão doideira, menino. Matou uma porrada ali de ser humano. O cara não quis nem conversa, né? Mandou logo, foi um dilúviozão da vez. Aí, mas o outro esse cara... era muito louco. Aí o outro cara que era o cientista, ele falou com o Adamo e a primeira mulher lá dele, né, e tal. E disse, rapaz, o fulano lá, o porradeirozão, vai chegar trazendo logo um dilúviozão, doideira. Tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai pegar um navio, vai construir um navio... E tu vai pegar todos os animais e botar tudo dentro. Aí tu vai sair andando lá, naviozão, até acabar a água. Poxa, foi o Noé na história, cabe aí. É, aí o nome do navio era O Preservador da Vida. Já é o nomezão massa, né, mano? O nome do navio aí. Esse aí se garantiram, o cara que tudo, batizou aí. Tudo junto, né? Preservador da Vida. Tudo junto. É. Mas nessa história aí explica por que ele botou os dinossauros na arca. Não, não explica, não. Aí o PC não gostou, né? O bicho era puto com os dinossauros, ele não leva tudo. Né? Explica, não. Putaria, viu, bicho? Aí o dilúviozão aconteceu, né? Só que eles foram salvos, né? Ainda o pessoal ainda conseguiu salvar o... Os animais e dois seres humanos, né? Pra sair e escapar ali do dilúvio, né? E tudo mais. E choveu por 40 dias e 40 noites, mano. Eita, menino. A chuva daqui de Fortaleza não chega a isso aí, né? Aqui não chove nem dois dias direto, mano. Quanto mais 40 ali. Uma hora, dois. Não chove nenhum. Putaria, aí o que foi que aconteceu, né? Acabou ali o dilúvio, aí os caras ali que estavam no navio, né? Foram, né? Seguir a vida deles, né? Soltaram ali os animais na floresta. E aí começaram a repovoar, né? A terra ali. Só que do, né? Os caras disseram, rapaz, não se povoa demais aí não, porque o cara pode voltar aí, né? Errou maneirar, errou maneirar, né? O cara pode voltar. Ô, mano, vai fazer só três vezes na semana, né? Aí os caras tiveram que desenvolver a televisão voado, né? Pra ver se minimizava ali. Putaria, viu, mano? Vamos ler aqui algumas mensagens antes de a gente continuar ali a história, né? Que a galera parece estar achando massa aqui. Tá achando massa. Pessoal, mas inclusive, mano, isso aí era pra ter sido um episódio de Natal, mano. Porque o cara tá praticamente recontando ali a verdadeira história, mano. Putaria, mano. DVD tretas, o governo tá sabotando a live. Por quê, mano? Tá caindo aí alguma coisa? Tá caindo aí a live pra vocês ou não? Não, pra inclusive, mim tá não, tá de boa. falando em governo. E o governo, mané? Governozão aí tá igual os Amunak. Só falta a legada pra... pra correr, mano. Cadê o papai bolsozão aí, mano? Como é que tá? Papai bolso, Otário? Bolso... Otário. Ele disse que... pra comprar arroz lá na Venezuela. Vai comprar um arrozinha. Arrozinho de primeira, hein, mano? Ei, mano, vocês vão receber os 300 conto ali. Quem é que tá dando, mano, esses 300 aí, mano? Cadê os 300? 300, é, Manel? Cadê os 300 aí, mano? 300 do auxílio, mano. Da continuação do auxílio. Tu sabe que tu vai ser preso, né, mano? Quando a polícia descobrir que tu tá pegando esse bicho aí e tá trabalhando, né? Não, eu tô isso que tu quer comprar um furão com dinheiro do auxílio, né, menino? Continuando pra parte final do filme, né? Que tá tipo um filme, né? A parte final do dois, filme, né, foi... O que aconteceu foi o seguinte, mano. Os Anunnakis, né? Eles, né, deixaram os seres humanos ali, né, em paz, né? Por alguns séculos, né? E tudo mais, aí... Eles teve uma parte ali que eles voltaram. Aí, pra resumir a história, o que foi que aconteceu? Pera aí, mano. É melhor tu contar a parte que eles voltaram, mano, na parte 2 ali. Porque parece tipo o final do Senhor dos Anéis, mano. Tem um dilúvio e tal. O cara saindo de barco, né? É. Aí tal, tá, o barcozinho para. Aí parece que vai terminar tudo bem e tal. Aí dá só uma cenazinha pós-crédito ali, aparece o chefe do Zanak, outro ali. Os braços, caramba, cruzados, né, assim, em cima da pirâmide, né? Aí, vixe, meu irmão, eita porra, mano, dois vai ser massa. Exatamente, mano, o cara tem que segurar o resto da história ali pro dois, mano. O cara tão é doido, mano, vai ser massa, macho, dois. Olha o Amunak, ó. Inclusive, a Avão mandando as mensagens aí, né? A Avão mandando mensagem, vamos ler aqui algumas mensagens aqui pra gente, né? Simbora, né? Vamos lá, Gabriel Souza, o bacanal muito doido usando Nax. O pessoal disse que tem a suruba daquela ilha lá, como é o nome, mano? Porra, esqueci. A mulher do Manel perto dele, aí subitamente ele esquece o nome da ilha do Bacanal. Bicho mal, viu? Kleberson Orkeski. Igual mesmo, os gringos aqui também querem pegar todo mundo. Bicho ruim. Putaria. Os bichos saem passando piru e depois saem fora, né? Depois do carnaval. Putaria, mas Gabriel Souza, e o Noé, onde é que ele tava? Tava lá, né? Devia estar lá no barco, né? Mas acho que putaria é isso daí, mano. O cara que é... Não, só resumir a história aqui, mano, porque o cara que era o fã dos Homo Sapiens... Pra contar, Joel, ó. O cara que era o fã dos Homo Sapiens, né? Que deu... O cientista, né? Deu conhecimento pros Anunnakis, né? Tava lá na festa, lá todo mundo... Total, que me importa se duvida, né? Todo mundo lá dançando e tudo mais, né? Então... Momento, eu pensei que o Joel tava falando Totem Power, ó. As mensagens subliminares aí de novo, né? Aí, mano. Aí, então... aí cara, eu... mensagem cifrada, ó. Aí o que acontece, meu? O cara tinha naves e espaçonaves, não sei o que, e não deram nenhuma, mano, pro cara ali sair. Mandaram construir um barco de madeira, mano. Que essa história tá meio estranha ali. Não deram nem uma nave pro cara, mano. E ele era fã dos seres humanos, hein? É por isso que o cara não tem que confiar nos empresários, né, mano? Esses bichos dizem que é fã do cara, mano, mas não dão ali um carro zero quilômetro pro cara, né? Ah, Jô, isso aí, mano, isso aí é verídico, porque não teve aquele caso, mano, que o Manel trabalhava lá no Norbertão. Aí o carro do Manel pifou e ele tinha que visitar um cliente, mano, era nem caso de vida ou morte. Aí o Norbert disse, não, bichão, vai de ônibus, mano. Vou emprestar meu carro aqui nem a pau, não. O Manel saiu todo triste ali da sala, né? Daria, mano. Joelzão lendo as mensagens 2 horas depois. Daria, mano. Koala, o Bolsonaro liberou o auxílio emergencial pros indígenas. Os cara... E os indígenas depois de muito tempo. Os indígenas depois de muito tempo. Porra, esse Bolsonaro aqui aí é massa demais. É. O indígena Manel, né? Meu papai Bolsonaro aqui ali, meu bicho é muito bom, meu. Essa tábua aí rivaliza com as previsões da Baba Vanga. Inclusive, a gente tá estudando aí, né, pra trazer mais esses casts de mistérios, né, aí, dos Anunnakis aí. Vocês gostaram do castzão dos Anunnakis ali? Vai ter a parte 2, né? Filme do Anunnakis 2, a origem, né, Manel? Quem vai contar a parte 2 é o Neto aí. Anunnakis. O pessoal aqui, mano, a turma gostou porque disse que teve várias reviravoltas, mas Joel cantando Duval Ellis, ninguém esperava. No meio do nada, plot twist com Totem Tower. Foi vários reviravoltas aí que ninguém esperava. Pareceu mesmo um filme ali, mano. Filizão massa e tal, no final com uma porrada de coisa que ninguém esperava ali. Se vocês gostaram, bota aí a hashtag aí. Hashtag o quê? Hashtag Sol Filé. Bolsonaro, mano. Não. Hashtag. Hashtag Bolsonaro 2022, ó. Os caras botando aqui. Me fudendo ali todo mundo. Putaria, mano. Falar em governo, né? E o governo aqui? Deixa eu soltar mais uma vez aqui, ó. Só pra falar um negócio aqui. E o governo? O governo aí, ó. Vou mostrar aqui. Acabei de ver o negócio aqui do governo, ó. Pra falar um negócio aqui, mas do negócio do governo. O governo aí, né, liberou não, né? Ele diminuiu os impostos em cima de jogos eletrônicos. Né? Então, os games vão baixar teoricamente. R$5 vai baixar. Porque, macho, o governo vai tirar os impostos, mas os lojistas não vão tirar a margem deles. Então o cara... Se fudeu de qualquer jeito. Tem jeito não. É. O raciocínio é esse mesmo. O Bolsonaro diminuiu 10% do imposto. Aí o Manel, aí o presidente é bom demais. O bicho ali vai deixar os jogos lá embaixo, não sei o quê. Só que o que vai acontecer, mano, é exatamente o que o Joel disse. Ele diminuiu 10% do imposto. O cara que é empresário, que vende os games e tal, o dono lá das Americanas, vai ganhar 10% a mais, mano. Só isso aí. É. Vigi, o Koala falou um negócio massa aqui, ó. O Zacarias lá, o autor do Livro das Tábuas, botou o nome de Idid em homenagem ao Renato Aragão. É, faz sentido também. Putaria. Os caras pegam tudo, né? Os caras gostaram aqui. Todo mundo dizendo aqui hashtag Bolsonaro. Bolsonaro. Putaria. Então vamos embora, né? Nas próximas lives. Bora aí. Se vocês tiverem gostado, a gente fará o filme 2, né? Anunnakis 2. É. As duas torres, né? As duas naves, né? O Anunnakis 2, mano, tem que ser o Jesus Anunnaki ali, mano. Revelações da história de Jesus Anunnaki. O Anunnaki 2 tem que aparecer o Homem-Aranha, né? Pra atrair mais público, né? Atrair mais bilheteria, o Homem-Aranha, né? Os caras sempre usam essa, né? A Aranha Nath. Pedro Vitor. Ei, professor Joel, para encerrar a aula, tiro uma dúvida. Jacaré no seco anda aí dentro. Vixe, os caras estão dizendo aqui, ó. Tem que ter a trilogia Anunnaki. Vixe, vamos se estender para mais três filmes, mano. Vamos fazer. Não, mais doido, né? Fazer tipo é. Hobbit, é? O cara tem que usar essa estratégia aí, mano. O cara viu que o primeiro deu certo, mano. O cara estica o segundo ali. Bota um Homem-Aranha mesmo no meio ali, que é pra poder render e faz uma trilogia. O Koala mandou uma mensagem aqui, mas eu já li, viu, Koala? Já apagou aqui, mas eu consegui ler aqui. Ele escreveu o nome do filme. Anunnakis 2, dois caras numa moto. E além dos três filmes da trilogia principal, né, dos Anunnakis, aí tem que ter os spin-off, né? Deadpool, Anunnaki, né? Dead Nuke, sei lá. O cara ganhar dinheiro em cima até... Tá extraído. O cara tem que explorar isso aí até... Né? Até sair a última gota. Eu tava pensando nisso, o cara disse, é o Samuel e o Jota na moto. Uma versão Samuel e Jota, Anunnaki na moto. Anunnaki 2, a desolação do Bolsonaro. Putaria, viu, mano? Simbora, né, mano? Simbora, não vai ter live hoje, né, mano? O cara todo triste, é... né, tal. Ela tá triste aí. Tá triste. Tá... Nem entregaram a canja dele. Ele, no começo do programa, pedindo uma canja. A mulher disse que o bairro era muito perigoso se não entregar. Putaria. Então vamos embora. Né? Se inscreve aí no canal, né? Já dá o comentário aí embaixo sobre... Que outros assuntos você quer ver aqui nos programas de mistério, né? Hello. As histórias dos Anunnakis, as histórias dos reptilianos. Pra gente contar do nosso jeito, né? Contar ali com humor, né, e tal, e diversão, né, e tal. Os caras perguntando, e a canja, Manel, chegou? E a canja? Só o cara indo embora assim, ó, estilo Samuel. Pão de queijo, pão de queijo. Pão de queijo já tá no forno. Por isso que a casa tá. A quente, turma do sabe? Joel aí já tá. Já tá de olho, né? Só esperando aí. Tô esperando ali pra bocada, né? Boquinha. Então vamos embora ali. Vamos comer o pão de queijozão. O Manel vai comer a canja. Valeu, valeu. Aí, tô mandando a mensagem aqui, ó. Cadê? Como é? Vixe, saíram correndo. Saíram correndo. Não, vamos embora, vamos embora. Vai ter live, Manel? O cara perguntou aqui. Tchau, Manel. Não. Não vai ter, né? Não vai ter. Ah, Manel tá triste. Sem canja, sem live, né, Manel? Tá puto. Pois é, né? Mas depois vai ter aí. Já depois. Segue a gente também no Instagram, @asleitor e @asleitor no Twitter. Tchau, também. Tchau. Vamos embora. Até a próxima live. Falou. Tchau, pequeno. Falou, galera. Falou. Agora é putaria. Agora é putaria. Coisa que eu nunca vi. Putaria. Saudade, saudade, saudade eu sinto de ti. Vou deixar você ficar tão sozinha. Vou esquecer e procurar meu caminho. Digo...